eu represento FX, eu me apresento poesia na batida que dá vida ao argumento. O advento, novo experimento, o rebento, novo segmento de vídeo inconsciente coletivo. Vou zumbindo no espaço auditivo, destruindo com talento criativo, demolindo monumento inativo, sempre ativo, não me esquivo, sobrevivo, decisivo, o aditivo corrosivo, me demotivo, eu te arquivo, objetivo, conclusivo, expressivo, afirmativo, produtivo, agressivo, te cativo. F-E-X, invadindo o seu pensamento, firmando a minha diretriz. F-E-X, influindo no aproveitamento e cortando mal pela raiz. F-E-X, induzindo o acontecimento, arriscando tudo por um trás. F-E-X, infringindo o comportamento, vou deixando a minha cicatriz. Então me metamorfose, não, em overdose, não, garantindo eficácia da hipnose, não, na moneurose, não, pior virose, não, exibindo audácia da psicose, o poder falar, sem cessar, sem vacilar, e tudo que disser saber que se absorverá, sem ramelar, sem pipocar, nem se melar, diante da loucura que ainda virá, respeito é bom e conserva, dente, lente, pente, se pá até uns pente, tente, invente, faça algo referente, eficiente, e que seja diferente, do ápice ao chão, só falta um empurrão. Não, a medalha tá na mão, de golar pra evolução, a recondução, a alteração, preste atenção. F-E-X, invadindo o seu pensamento, firmando a minha diretriz. F-E-X, influindo no aproveitamento e cortando mal pela raiz. F-E-X, induzindo o acontecimento, arriscando tudo por um trás. F-E-X, infringindo o comportamento, vou deixando a minha cicatriz. F-E-X, invadindo o seu pensamento, firmando a minha diretriz. F-E-X, influindo no aproveitamento e cortando mal pela raiz. F-E-X, induzindo o acontecimento, arriscando tudo por um trás. F-E-X, infringindo o comportamento, vou deixando a minha cicatriz. Então me diz. Aí, se liga aí, vem cá ouvir, vem cá sentir o que você poderá ser se um dia você influir e repelir, deixar fluir aqui, ali, se permitir. Surpreendente, um infinito labirinto, elo perdido, espaço, tempo distinto, sucinto, alterando a vibe do recinto, puro absinto. Então me diz. Escreveu num leu o palco meu e o seu mundinho eu disse. Então me diz. Paga um pau, sucursal, filial, pede pinico pra matão. Me diz. A partida antes decidida, interrompida aqui pelo juiz. Então me diz. Seja bem-vindo ao show de horror, onde o insensato pede bis. F-E-X, invadindo o seu pensamento, firmando a minha diretriz. F-E-X, influindo no aproveitamento e cortando mal pela raiz. F-E-X, induzindo o acontecimento, arriscando tudo por um trás. F-E-X, infringindo o comportamento, vou deixando a minha cicatriz. F-E-X, invadindo o seu pensamento, firmando a minha diretriz. F-E-X, influindo no aproveitamento e cortando mal pela raiz. F-E-X, induzindo o acontecimento, arriscando tudo por um trás. F-E-X, infringindo o comportamento, vou deixando a minha cicatriz.